caneta e papel, meu limite é o céu. Viva mal com McLaren, bre bre bre bre bre bre bre bre bre bre. Sábado à noite, Saturday night, quero saber se você vai. Se você vai, tudo bem, só good vibe. Os mano, mais style, as preta baby baby. Beijo nelas, a like. Passo meu bom night, rolê na rua de bike. No pique bem light, bem light. Sem dever pra ninguém, firmezão, alright. Alright. Oh, oh, oh, dominei meu flow. Meia volta no planeta do. Na minha rima vou que vou. A caminho deste louco show, show, show. Se o povo gostar é gol, hey, hey, hey. Se os gringos me ver, vai dizer hello. Ei, tu é os doidos de fé, nem é bro. A favela amou do gueto sou. Prove o contrário, oh, oh. Tô em sintonia com a night, tô light. O meu ar é minha suíte, tô cheio de apetite. Pra curtir no meu limite, DJ aumenta o pitch. Que hoje é o seguinte, dom é louca a noite. Acende o convite, agite um mapa de delícia, delite. Vai que é o seguinte, já é, foi no pente. Só na perícia, a pista tá quente, Jão. Repara então, os tipo vacilão é slow, slow, slow. As mina mais escandalão, as mina no mó calor. As mina quer dar a mão, as mina tem seu valor. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Vem comigo então. Cê vai, cê vai, cê vai. Vários megabytes no sábado à noite. Os cachorro que late, pras mina de elite. De alto que late, baby. Não pare, não pare, não pare. Acende a luz da boate, reserve um Black Label, veneno acabou, certo Joe. No bolso estou com meu kit de Vênus. Rola, Chuck Stone no box, Fernanda Sox, virado pra trás. Giro break, pede mais, pede mais, pede mais. Sábado à noite, balada forte. Na sul, na leste ou leste, norte. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Vem comigo então, baby. Cê vai, cê vai, cê vai. Só quero ver se cê vai. Vem comigo então. Cê vai, cê vai, cê vai. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Vem comigo, baby. Cê vai, cê vai, cê vai. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Back, scratch, não vai vem do vinil. Estilo que tem esperança é a dança que resistiu. Power move, boogie, pop, in lock. Se tem b-boy, tem b-girl. Então tem hip hop, cê vai, eu vou, vou. Curtir o show, ligeiro na levada. Diz aí quem levou. T-O-R-O, a corrente firmou. O bom filho novamente ao reduto voltou. Pra tomar de pá a noite no ar. Deixar, sei lá, a rima voar. Pousar na pista, contagiar. A noite, os sábados, mano, as mina. Time em sintonia. Falta bem batida, bola redonda, direto na forquilha. Gol de placa, medalha de ouro e não de prata. Segundo lugar, nessa noite não em placa. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Vem comigo, baby. Cê vai, cê vai, cê vai. Vem comigo, baby. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Cê vai, cê vai, cê vai. Só quero ver se cê vai. Cê vai, cê vai, cê vai. B-boys, b-girls, só bola quem vai. Na roda quem vai, agora quem vai. B-boys, b-girls, agora quem vai. Vamos formar nossa roda de break. Segura, lá vai o som, só quebra quem tem o dom. Batalha de sangue bom, figuras do mesmo tom. Rimas e beats, terror das elites. Sucessos e hits, break e grafites. Um mic e um par de techniques. Eu não preciso de muito pra me sentir capaz. Volume no gás, mas que lindo estás. Mesmo grave, mesmo médio, mesmo agudo das batidas. Mesmo agasalho azul de risca branca. O som bate tão bem, disposição tem. Me ver em ação, vem, não tem pra ninguém. Preto ou black, vozes ou back. Rap ou rap, palmas ou clap. Sou mestre sem cerimônia, sem diplomacia. Nós temos Amazônia, vocês tecnologia. Nova York, São Bento, o centro. O mesmo movimento, o mesmo moinho de vento. Aqui ou lá, a noite sempre brilhará do mesmo jeito. Uma vez b-boy, sempre b-boy, respeito. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. Cê vai, vem comigo então. Cê vai, cê vai, cê vai. Sábado à noite, só quero ver se cê vai. vai.